E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my God. Partidas do espaço a mais um Vortex Nerd. No episódio de hoje eu quero ver treta, brother. É assim que começou a guerra civil da Marvel. Hoje nós vamos falar de dublado versus legendado. Eu sou Caco Ramone e eu tô puto porque meu DVD do box tem um filme que não tá dublado. Eu sou o Luigi e todo filme é dublado. Eu sou o Renato e é mentira que todo filme é dublado. Eu sou o Pedro e eu não sei o que significa equalizar. Eu acho que eu vou equalizar a sua cara. Eu posso dizer que todo editor de podcast sabe. É isso aí, eu sou o Zaider e depende muito. Mas eu sempre confiro dublado. É, comigo isso aí? É bom dar uma conferida às vezes, vai. Assim, você vê se ele tá bom. A gente tava vendo o Demolidor ontem dublado, né? Pra ver se ia ficar legal o Demolidor. Eu não pensei nenhuma vez em ver legendado. A gente colocou, o Luiz colocou só um episódio pra ver como é que ficou. Eu coloquei um episódio, terminei no 13º. Não, é que no caso do Demolidor eu comecei a ver legendado. Aí eu peguei, sim, o Netflix de novo, aí eu não conseguia ver sem ser legendado, entendeu? Porque a voz já tava acostumada. Aí eu vi, ficou muito legal. Só 3 episódios, eu vi 1, 2, 3 episódios assim. Não é um negócio que eu vi, sei lá, minha vida inteira. De repente mudar. Pra mim, ver ele, um cara que eu nunca conheci, legendado e dublado, é a mesma coisa. Tá, okay, bora pros e-mails. Voz que fica me dizendo coisas tão malucas e que quase me mata de rir quando tenta me convencer que eu só fiquei aqui porque nós dois somos iguais. Spam, spam, spam, spam, spam, spam. Birds flying high, you know how I feel. E sejam bem-vindos a mais uma sessão de e-mails, comentários e spams do Vortex Nerd. Essa semana estou novamente com o senhor Luigi, o senhor do OTC. E aí, galera? Estamos aqui mais uma vez reunidos. Dessa vez nós não estamos falando de Marvel. Olha só. A gente não está falando de Marvel. A gente vai falar semana que vem? Vai. Nem tudo é perfeito. Assistimos Vingadores. Gostamos bastante. Eu gostei bastante, no caso. Eu gostei bastante também. E em breve teremos 2 podcasts comentando sobre Vingadores, certo? Um no Vortex Nerd, que vai ser a versão sem spoiler, e um no OTC com a versão com spoiler. Pois é, e o de spoiler já tá gravado e quarta-feira sai. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, que essa semana a gente apareceu num outro podcast aí. Pois é, o podcast maroto do Mr. Play. Por exemplo, lá no Mr. Playcast, a gente falou sobre pequenos prazeres. Só que como toda vida que tem o Vortex envolvido em alguma coisa, a gente destupou o assunto dos caras. A gente muda de tema até no podcast dos outros. E acabou falando de mania também, mas o tema principal é pequenos prazeres da vida. Então, pra vocês darem aquela escutada bonita, a gente falando mal do Paulo e Kari lá no podcast dos outros. Você cansou de ouvir a gente falando mal do Paulo aqui no nosso podcast? Segue aqui o link, certo? Certo. Outro bagulho que eu quero falar é que a internet foi pulverizada pela foto do David Leto como Coringa. Pois é, né? Eu achei muitos problemas nesse visual do Coringa, né? Mas vamos ver no filme, né? Vamos ver no filme galhofa do Esquadrão Suicida. Mas vai ser galhofa? Falaram que vai ser um filme galhofa, cara. Sabe por quê? Assim, o Coringa, ele tá bizarro, né? Esses dentes dele, as tatuagens, a cara dele, tá voltado meio pro galhofa mesmo, né? Cara, eu não sei, cara. Ele ainda tá. Ele tá muito. Ele tá com cara de universo DC. Por mais que, escuro. Por mais que ele esteja maluco, foda, ele combina com o universo DC. Eu não sei. Tem que esperar pra ver. Essa semana a gente não teve comentário. E aí, galera, cadê os comentários? Não tem mais? Sumiu? Sérgio Fedex, cadê? Pois é. A gente sabe que vocês olham os posts, porque tem as estatísticas. Exato. Então no momento que vocês olham o post, vocês ouvem lá no playzinho. Não acredito eu. Só falta os comentários da galera. Então deixa aqui seu comentário maroto falando o que você acha de dublagem, o que você acha de legendagem. Legendagem. Deixa aqui o que você acha, se você assistiu Vingadores dublado ou legendado. Sim. Vê o que vocês acharam, porque eu vi legendado, porque é o que tinha. Eu vi dublado as duas vezes. E eu vi em 2D e em 3D. Chupa a sociedade. Vingadores 2 você viu duas vezes já? Vi. Ah, que você gostou mesmo, hein? Eu vi na quarta e na sexta. Caraca, você gostou ainda, filme. Caraca, mano. Eu vi 2D e vi 3D. Também fiz isso com Guardiões da Galáxia. Enfim. Tem a piada da semana, tem a piada da semana. É verdade. Ela tá... Por que o filho do jacaré ficou triste no final do ano? Não sei por quê. Porque ele repetiu. Ai, caralho. Ai, porra. Essa da piada tá mais engraçadinha. Puta que pariu. Então, deixa aqui seu comentário. O que você acha da dublagem pra Helenia? Você acha, se você prefere dublador legendado. Se você quiser mandar um e-mail, mande pra vortexnerdc@gmail.com. Também segue a gente no Twitter, segue a gente no Facebook. E segue o OTC aqui também embaixo. Pra galera. Mas... E aí, o que vocês falaram essa semana? Oi, dia, puta merda, nem eu lembro. Do trailer do... Ah, é, que eu participei também, caralho. A gente falou do trailer do Star Wars e do Batman vs Superman. Isso. Eu participei desse cast, inclusive. Sim, você participou, cara. Em mim, o Jordão, do Playcast, Nerdmaster do Paranerdia e o Paulo do... O Paulo do Taco Nerd. Taco Nerd. Que eu tava conversando com o Paulo do Taco Nerd, quem veio de Silminhos, Paulo? O Junior Dex. Ah, é? Por quê? Eu tava trocando ideia com o Paulo ali, com o Paulo do Otaku Nerd, né? Com o Paulo legal. Aí o Junior Dex, pô, vocês estão trocando altos papos aí. Ô, tá com filme, caralho. Igual o Justiceira falou pro Luke Cage pro Arena, Garra Civil, né? Vamos pro motel, porra. Ô, tá com ciúminho? É. E daqui no comentário. Do cast aí de dublado versus legendado. E obrigado ao Zyder, que participou desse cast. Isso! O Zyder, que era do Lagcast, que é do Lagcast, né? É, que é do Lagcast. E do outro lugar aí que vão descobrir em breve. É isso aí, tchau, todo mundo bem. Eu quero começar pelo que o Zé tava falando, eu cortei ele, bonito. Essa parada de você assistir uma parada inteira com uma voz tal, e do nada muda. A dublagem brasileira é broxante. Tipo o Caco do nada virar Kermit. Não, mas aí não é. Não é culpa da dublagem, né, cara? Não, culpa da Disney. Mas mesmo assim é estranho, vai. Ah, tem vários fatores pra esse tipo de coisa, né? Temos exemplos do Homer Simpson, que já teve vários dubladores, né? Na verdade, todo mundo, o Guilherme Briggs fala que todo mundo já dublou o Simpson. Né? E Cavaleiro do Zodíaco. E Cavaleiro do Zodíaco. Mas tinha aquele negócio, o Homer é o Homer, sabe? Não, sim. Então. Tinha um dublador, até que o primeiro mesmo, não lembro se morreu ou se saiu. Não, ele saiu. Ele saiu, né? Ele saiu por outras razões, né? Daí o segundo dublador também saiu, faz pouco tempo, acho que faz menos 5 anos, né? Que é o que ficou mais tempo aí, né? Que também foi briga. E o interessante, cara, é que no elenco de dubladores lá dos Estados Unidos, lá dos Simpsons, eu acho que parece que são 4 pessoas que dublam todos os personagens. E isso é desde a primeira temporada. E a canelada, o dublador do Homer, o Júlio César Barreiros, ele morreu. Primeiro morreu, que, né? Acho que é o primeiro. Porque teve o outro que ficou aí quase, sei lá, 10 anos no papel, né? É, mas foi a voz dele, ficou marcada, né? Com o Homer Simpson. É, mas eu prefiro esse, o Valdir Santana, que é o último. É o atual. Esse é o atual, é? É. Cara, na época que trocou, até que eu fiquei, causou um estranhamento, mas sei lá, hoje em dia eu tô acostumado já. É normal, né? Normal isso aí. É normal ter troca de... Não muda muito, ele é bem faz uma voz bem parecida, até, né? Isso é bizarro, tipo Lost, né? Que as primeiras temporadas estavam sendo dubladas em São Paulo e do nada mudou pro Rio. É, porque aí é problema de estúdio com a produtora. Exato. É um monte de outros problemas. Por exemplo, o Pica-Pau teve uma porrada de dublador, cara. Sim, Pica-Pau. O Mickey. O próprio Mickey também. Então, é normal ter troca de dublagem. Shiryu, lá no começo do anime, era outro dublador. Quem é a favor de assistir filme ou série dublada, levanta a mão. Eu. Não, só levanta a mão. É, só levanta a mão só, cara. Agora fala, pô. Eu tenho uma opinião, assim, um pensamento diferente. Apesar de eu não assistir muita coisa dublada, mas eu não tenho nada contra. Mureteiro. Eu não tenho nada contra a dublagem, sabe? Eu acho importante ter a opção. Eu tô do lado da pessoa que assiste a série legendada e assiste desenho dublado, porque... Isso veio da minha infância, né? Talvez. Eu não consigo assistir desenhos sem ser dublado. E as séries... Eu gosto de assistir legendado justamente porque... Deixa eu te contar, todos os desenhos são dublados, tá? Não importa. Puta, o outro já fez a piada, cara. Calma aí. Não, dublado brasileiro. Vocês já assistiram Padrinhos Mágicos em inglês? Eu não vejo nem português. Eu acho que já. Pra mim, Padrinhos Mágicos só existe em português. Se eu for assistir em inglês, acaba com a magia da... Porra, é claro que você vai ver em português. Você mora no Brasil, você não mora nos Estados Unidos, cara. Ah, não, porque a internet não tem como baixar, né? Esqueci disso. Ah, mas até aí, porra. A internet é bloqueada, é verdade. Ah, é, derrubaram o Pirate Bay. É, né, a gente mora em Cuba. Ah, não, ele voltou. E Zayder, e você? Então, eu gosto de ver bastante coisa dublada sempre que possível, né? Se eu tiver a opção dublado, principalmente pra coisas de origem de língua inglesa, né, eu vou ver dublado. Sim, mas eu não me importo de ver legendado também, se não tiver outra coisa. Cara. Se a maioria preferir ver legendado, eu falo, ah, beleza, desde que eu consiga entender, nós podemos ver do jeito que for. Se não tiver legenda em inglês, eu não vou entender nada, eu prefiro não ver. Eu sou a favor da liberdade, que tem as opções. Sim, ou seja, se eu tiver com a galera que prefere ver legendado, eu vou ver legendado. Se eu tiver sozinho, eu posso ver dublado, que tudo bem. Só que tem uma coisa, coisas de língua japonesa, eu gosto de ver em japonês. Por quê? Porque eu gosto da língua japonesa. Daí eu pego, assisto as coisas, mas eu gosto de pegar, verificar as dublagens que vem, que eles fazem aqui, pra ver se tá bom ou não. Tá falando do quê? Do Ryukendo? Qual é? Ryukendo é legal. Você tá falando também, do Ryukendo? Né? Qual é? Não tô entendendo. O último que veio, mesmo, é só Tokusatsu, né? Tem animes, né? Animes, por exemplo, a dublagem de Naruto é excelente, pelo menos os primeiros lá dele criança, quando que saiu, que passou no SBT, eu achei uma boa dublagem. Já de Bleach foi... Né? One Piece eu não vi. Não vi. Bleach não foi bom. Então eu sempre pego pra ver como tá a dublagem. Mesmo que eu prefira ver em japonês. Daí eu vejo tudo dublado de novo, cara. Sabe? Matar a saudade. O Luigi eu já sei, o Luigi gosta de ver dublado, até porque ele não sabe ler. Não, assim. Quando você não sabe ler, é difícil, assim, realmente. É difícil mesmo. Eu, antes, quando eu digo antes, uns 5 anos atrás, eu só gostava de ver coisas legendadas. Mas depois eu abri bem a minha cabeça em relação à dublagem. Então acho que quando você tá assistindo um filme, você tem que prestar atenção no que está acontecendo. E querendo ou não, com legenda ou não, você não tem total atenção da imagem que está lá. Eu não tenho esse problema não, ó, cara, eu sinto muito. Eu vou ser muito babaca nesse comentário, mas assim, eu e o Luigi, por exemplo, que a gente faz resenha das paradas, a gente tem que prestar atenção em tudo, mano, em tudo que tá em volta. Então assim, ficar prestando atenção só na legenda e na atuação do cara, meio que foi de gente pra perceber corte, iluminação, trilha sonora, tá ligado? Ah, mas o do Demolidor assisti, por exemplo, todo legendado e fiz uma resenha, eu peguei as nuances lá da... Não, sim, eu também. Não é que não tem como não pegar a nuance, tá ligado? Mas cá entre nós, você estando na sua língua, o cara falando na sua língua habitual, você pega mais fácil. Ainda é globalizado, eu acho que esse negócio... É assim, sempre tem aquele babaca que fala, não, mas eu só assisto legendado. Pra ver a voz original. Eu vi a voz original. Que... Marina, sua irmã, assim. Ah. E a gente assistiu Big Hero 6 junto, culpa dela, vamos lembrar isso. Aí no final a gente assistiu em inglês, né, mas... Ah. É o caso. É, mas eu sempre se tiver no cinema, eu prefiro ver dublado, entendeu? Porque é uma coisa minha que... Claro, existem dublagens ruins, existem, mas... Não, são todas, então eu vejo pra ver como ficou, por exemplo. O Vingadores eu vou ver dublado, cara. Não ligo de ficar vendo vozinha original e tal. Não, Vingadores eu vou ver dublado também, até porque o cinema que eu vou só tem opção dublado, né? Não, no que eu vou tem opção legendada, mas eu prefiro ver dublado. Entendeu? Pra prestar mais atenção nas cenas. Da cidade. Tem uma opção legendada só aqui no cinema da cidade. Da hora, daqui só tem dublado, nunca eu vou. Pega um ator fodão, tipo um Daniel Day-Lewis, cara. Eu acho que o dublador que vai dublar ele, cara, nunca que vai chegar aos pés dele também. Tipo uma dubladora que pega a Meryl Streep, ou dando um exemplo aqui mais como aqui, tipo, o cara que vai dublar o Coringa lá no The Dark Knight, cara. Não, acho que não tem como pegar a essência lá do que o ator mesmo fez pra construir o personagem. Cara. Mas aí depende do dublador, porque você tem que lembrar que o dublador também é ator. Cara. É, lógico. O Poderoso do Chefão. A dublagem do Poderoso do Chefão é fora pra caralho. Não. Nem por isso diminui a atuação. Exato. do Al Pacino ou do Marlon Brando. A atuação do Marlon Brando é fantástica, meu Deus do céu. Mas, puta, a dublagem é foda pra caralho. Isso não diminui a qualidade que o ator tem. Exato, exato. Por exemplo, o Cavaleiro das Trevas. Cara, sim. A dublagem brasileira é salvou o Bane. Ah, sim, sim. Sim, porque o... Ou perhaps he's wondering why someone would shoot him out. Porra. É, porque se eu não me engano, o Cavaleiro das Trevas surge, o Bane é dublado, né? Sim. Sim, sim, o Nolo teve uns problemas na mixagem do som. Em inglês ficou daquele jeito. No português eles colocaram um alto-falante no Bane, né? Porque você escuta ele melhor do que todo mundo. É que em português é o Briggs, eu acho, que faz o Bane, se eu não me engano. É o Briggs. De repente ele quer saber por que alguém atiraria no homem. Antes de jogar de um avião. Não, mas a mixagem que eles usaram, né? Você escuta como se fosse um alto-falante ali, né? Melhor do que... É que o Nolan tem problema com os... Eu não entendo qual é o problema do Nolan com o som, cara. Cara, tipo, né, nesse último filme dele, no Interstellar, ele teve muitas pessoas também que criticaram um pouco do som, né? Sim, tá estranho demais. Algumas cenas ficou muito alto. Aí, pra ele e o montador lá de som dele lá, tão ótimos, né? Mas... Além da trilha sonora do Hans Zimmer ser bizarra, ela ainda tem a errada. Só que a gente tem que lembrar, assim, que o Brasil, ele sofre com uma parada meio chata, que é... A gente precisa vender essa parada. Então vamos colocar famosos para dublar nosso filme barra jogo. No caso de jogo, eu acho que chamar famoso no caso de jogo, eu acho que já é um ponto fraco do pessoal que tá fazendo a propaganda desse jogo. Porque, beleza, chama o famoso, mas pelo menos chama um famoso que atrai o público desse jogo. E os famosos que foram chamados em questão, que é a Peach e o Roger... Peach até que não foi tão ruim assim, cara. Acho que estão metendo muito pau nela e ela não foi tão ruim. Ela até em entrevistas fala que ela fez o que o cara mandou, que o diretor de dublagem mandou. E o cara não pediu pra ela tirar sotaque, não pediu pra ela... Ela não teve uma... Ela fez em um dia, cara, a dublagem. Vai mais, então, pro diretor, né, então? Claro, o cara... O cara que tá lá como diretor e o cara não é ator, tem que dar uma... Olha, faz isso, faz aquilo. Tira o sotaque um pouco, entendeu? Não... Até parece que a Pete vai... Eu duvido que a Pete chegou e falou... Ah, eu vou equalizar a sua cara. Não é ela que faz o texto. Tenho certeza que o diretor ou o produtor chegou... Ah, Pete, chegou a hora. Vai lá e faz um easter egg dessa musiquinha aí, vai. É. Entendeu? Com certeza, cara. Ela não ia fazer isso, entendeu? O maior problema da dublagem da Pete, eu acho que pra mim... Eu vi o modo história do jogo todo... Eu não achei ela tão ruim assim no modo história. O problema da dublagem dela foi naquelas cenas antes de começar as lutas no modo 1 contra 1 do jogo. Mas aí foi nesse caso, pelo que eu ouvi, né, de imagem, porque eu não pude comprar o jogo, porque tá caro pra caralho, né? Somos dois, cara. Mas pelo que eu vi no YouTube dessas cenas, o problema não é só o dela. Todos os personagens, sim, por mais que os outros personagens tenham dublado as melhores e falam, né, encaixa melhor a voz, né? Os cortes e as traduções, as frases estão muito ruins nessa parte, né? No modo história não tá tudo perfeito, tá funcionando direitinho as vozes, todo mundo, né? Mas no 1 contra 1, não só o dela, mas o de todos tá estranho. Outra, ela fala uma coisa, outra responde de outra coisa completamente diferente. Nossa. Aí ela responde de novo, completamente diferente do que a pessoa respondida, sabe? É muito estranho. Fora os cortes bruscos que as frases não encaixavam e tudo mais. Olha, a voz da Peach, né? A voz da Peach, ela ama a voz ruim, cara. Por exemplo, a do Roger, que saiu do Battlefield, aquilo sim foi uma ruindade. Por quê? Porque o cara não tinha voz, cara. O cara fala mais pra dentro que parece que tem uma rola dentro da boca do cara, velho. Ô, só porque São Paulo, tu fica falando esse bagulho, né, tio? Vou tomar seu cu, mano. O estádio é norte daqui. Segura firme aí. Não, mas é verdade, cara. Ver, por exemplo, a dublagem da Peach com o Roger. Comparar com os dois, cara. Não tem como, velho. É um negócio muito, muito ruim a parte do Roger. Aí a falta de talento mesmo, de sei lá, de voz que o cara tem. A voz do cara é muito tosco. Parece que a Peach não xingou ninguém no Twitter, né, seu Roger? O Roger já é conhecido por ser extremamente babaca com qualquer um que tirar um pouco a paciência dele. Não, mas ele mandou o Guilherme Briggs chupar uma rola grossa. Eu acho que não pode nem contrariar ele, que ele já se ofende. Ué, ele falou pro Briggs chupar uma rola grossa. Mas botar um cara que tem a língua presa pra dublar, assim, foi muita falta de noção da diretoria de dublagem nesse jogo. Eu tenho a diretoria, cara, e do pessoal do marketing. Que diabo é que tem, o Roger tem a ver com o público que gosta de Battlefield, velho? Nada a ver. Eu acho que teria combinado muito mais se fosse o... Esqueci o nome do ator do Capitão Nascimento, era? Wagner Moura. Isso, imagina. Porra, a dublagem do Battlefield 4 é foda pra caralho. E tem dois atores globais lá, né? Tem o André Ramos, que fez o cara lá no Tropa de Elite, e tem o outro lá, que esqueci o nome também. Eu acho que eles não quiseram repetir a dose, né? Tropa de Elite novo, né? Querem sair daí. Mas o caso de atores globais, assim, de games quanto de filme, cara, é normal, porque todo ator pode dublar. Também a dublagem de games aqui no Brasil tá começando agora, né, velho? E de games, como eu já ouvi falar em outros lugares, é mais difícil, até, por causa das várias... Porque não tem um jogo completo, muita coisa é por texto mesmo. Voltando pra filmes, né, que vocês falaram de atores globais, tem exceções. Normalmente, a maioria não faz um trabalho tão bem feito, mas se você parar pra olhar, é passável. Uhum. Mas tem aqueles que se destacam, tanto pra ser muito bom, quanto pra ser uma porcaria. O Chicanizo, que... cara, eu gostei do outro. Eu gostei. O Fábio puxar no Frozen ficou legal também. Oi, pessoal, eu sou o Olaf. E eu gosto de abraços quentinhos. E às vezes o ator global pode não se sair tão bem assim. Porque ele não tem prática, né, também. Então, é bem complicado. Mas os caras têm direito de dublar. Cara, sim, com certeza. Tem. Agora, o Luciano Huck em Enrolados. Pra começar, temos que lembrar que o Luciano Huck, assim como a Peach e o Roger, não é ator. Sim. Não é porque ele fez aquele filme da Angélica que ele é ator, né? Por exemplo, a... É porque aquilo é nepotismo, não é a sensação. Por exemplo, a Sabrina Sato também já dublou. O Marcos Mion dublou Operação Big Hero 6 agora. Mas você que viu o Big Hero 6 dublado, ele mandou bem o Marcos Mion? Mas não. Não só ele, acho que, se não me engano, todo o time de dublagem principal foi de atores conhecidos, não foi? Não, é, assim, a Kéfera dublou a Gogo Tomago, o Wasabi foi dublado por um maluquinho que ele era ator. Sim, que é o cara do... que fazia o Zapinzone lá. Isso. O cara é ator lá. E aquela mina loura, que eu esqueci o nome dela, foi dublada pela namorada do Alexandre Pato, a Fiorella Martins. Dublada pela Fiorella, que também era atriz, né, apresentadora. Assim, a que melhor mandou foi a Kéfera, mas ela é atriz, né? Ah, tem um bônus, né? É, então. Assim como o Fábio Porchat, né? Que o Fábio Porchat, por mais que ele seja famoso, assim, celebridade e tal, ele é ator. Ele é ator. Ele é formado. O que eu acho que foi o diferencial na dublagem do Porchat no Frozen foi que nele, ele não só dublou, ele botou as expressões brasileiras na dublagem com ele. Vocês já viram o curta de Frozen que vem antes de Rapunzel? Sim, eu assisti. Antes do Rapunzel não, antes do Cinderela. Ele com os bichinhos lá. Uhum. Vem cá, sacolé, sorvetinho. Pois é, isso que é o diferencial na dublagem dele. Ah, mas aí é o cara que soube... Não é só o cara, na verdade, né? Seria a direção de dublagem toda que... Sim, também. Podeu fazer isso no personagem dele, né? A direção, então, exemplo, os tradutores. Fora que ele tem um personagem, exemplo, que permite isso, né? É, por exemplo, o Era do Gelo tinha o Márcio Garcia, cara. Ele dublava o Diego. O Tadeu Mello, que é o comediante, dublava A preguiça lá, não esqueci o nome dela. Cid. Tem alguns dubladores, tem alguns atores globais que mandam bem, cara. Que mandam O Mussum dublou o primeiro Shrek. Era bom, eu gostava. Tem gente que reclama. Eu não vi nada demais. Da minha, assim como eu falei, é aquele pode, o trabalho pode não ter sido perfeito, mas é passável. O outro dublador que veio depois que o Mussum morreu, né? Ele é muito bom. Aí já, no caso, já era um dublador mesmo, já ator dublador. Que isso, pelo que falam, é ele que fez as, ele fez as dublagens de Shrek 1 e 2. E depois o Mussum, ele dublou por cima. Sabe? É um trabalho duplo, né? Mas enfim. Não, não sabia. Só não querer gastar, né? E lá fora, é normal também você ter famosões de Hollywood fazendo, porra. Ah, Drew World foi isso. Shrek mesmo? Sim. A gente tinha o Murphy. Ed Murphy. Ed Murphy, Mike Myers, Cameron Diaz. Né? Só que no caso aí, veio pra cá e pegaram. Ó, vamos pegar o Shrek com o Mussum. É, daí os outros, o que a gente faz? Vamos chamar outras pessoas? Não, chama os dubladores dos próprios caras, que dá certo. É porque você vai comparar, né, fazer esse paralelo, pegar os atores lá que eles pegam lá, né, tipo aquela imagem que eles comparam a selfie do Oscar com a selfie da Globo. Pois é, justamente isso resume a ideia, cara. E lá fora, dublagem lá nos Estados Unidos é muito mais reconhecida do que aqui, né? Lá é voice actor. É, né? sim. É uma coisa bem mais chum, né? Que é dublador. O próprio filme do Dragon Ball, agora o novo, teve o tapete vermelho lá, né? A premiere. Os dubladores estavam todos lá, cara. São celebridades e tal. Aqui, mas bem que se aqui tivesse premiere de Dragon Ball, provavelmente ia aparecer. Se todos os dubladores aparecessem, ia ser maior forfé também, né? Porque sim. Todos os dubladores são reconhecidos. Sim, durante o Dragon Ball. Sim. Dragon Ball, Cavaleiros. Mas assim, uma vantagem do Brasil é porque tem gente que quer ser dublador. Puta, Hermes Baroli, Guilherme Briggs, Eidel Bezerra. Puta, não, eu quero ser dublador. Nos Estados Unidos normalmente vira voice actor. É ou a pessoa que quer muito, ou o ator que não deu certo, né? Sim. Que é o Ranger Preto. Ou o ator que tipo machucou. Mark Hamill. Machucou a face, né? Daí. É, Mark Hamill, exatamente. Mark Hamill é o melhor Coringa já feito, cara. Pois é, mas o Mark Hamill fez o nome dele aí como dublando o Coringa também, foi muito sucesso. Aliás, eu assistindo Flash, vendo ele interpretando o personagem lá, o personagem lá em Flash, que lembra muito o Coringa, sabe, assim, jeito maluco. Nesse novo Flash ele aparece, cara. Sim, eu tô falando desse novo Flash. Ah, tá. É o Trapaceiro, eu acho que eu vi. Isso, Trapaceiro. Trapaceiro é meio que uma mistura do Coringa com o Charada. O jeito canastrão, né? Né? Ele é carioca. Beleza. Só que a gente cresceu vendo bastante coisa dublada na televisão, com anime e tal, dublado. Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Sábado Ball. Sábado Animado, cara. Sábado Animado, S2. Cavaleiro do Zodíaco, com a dublagem que mais mudava as coisas de um episódio pro outro. Exato. Olha, tipo, assim, cena pra outra, né? Mudava e reciclava. China, a mulher cavaleiro? China, a mulher cavaleiro? Não, assim, era legal que eles davam uma denominação pro cara numa cena. Na cena seguinte eles mudavam a denominação do cara. Às vezes mudavam o nome do cara. Tudo porque eles fizeram a tradução da dublagem de espanhol. Já tinha erros na tradução. E ficou. Sim. Tinha hora lá porque. Aumentaram. Tinha hora lá porque era pra se referenciar, né? Os Cavaleiros de Bronze. Aí eles falavam, os Cavaleiros do Zodíaco. As dublagens da Manchete eram muito boas, cara. Você é louco. Só que dublagem eram normais, na verdade. Era a dublagem da época, até que chegou e o Hakusho. Sim, o Yu-Yu. Estabeleceu um padrão, né, cara? Cara, a dublagem do Yu-Yu Hakusho foi tão da hora que eles forçaram a JBC tentar imitar na tradução do mangá. E forçaram a imitar também na redublagem. Sim, e na retradução de Yu-Yu Hakusho também. E como é que ficou a redublagem? Quase igual, com algumas diferenças. Quase igual, cara. Mas tá boa também? Tá boa? Sim. Ah, eu vi o Hakusho com a redublagem. No Cartoon Networks, né? Eu revi Yakusho com legendado, né? Eu dei umas olhadas assim nos episódios assim. Tinha episódio que tava com dublagem antiga, tinha episódio que tava com dublagem nova do que eu peguei. Fica baixando de site Paraguai, site meia boca, dá nisso. Nossa dublagem de Cavaleiro do Zodíaco é melhor do que a japonesa, porque lá na japonesa ele tenta pegar a armadura de bronze de Pegasus, aqui ele tenta pegar a armadura de ouro de Pegasus. É verdade. Ele já começa mais em cima. Ele já começa no nível, né? Cara, e aquele negócio que o pessoal daqui fala, a dublagem do Brasil é considerada uma das melhores, mas eu paro assim pra pensar nisso, cara, acho uma coisa tão relativa, pô, sei lá, não acho que não tem como mensurar se é a melhor do... Não, a dublagem brasileira é muito boa. Primeira brasileira, depois a japonesa, daí depois não existe mais dublagem boa. Ah, existe a americana, né? Existe a americana, a dublagem americana é muito boa, cara. Depende do que você for ver. Porque, mano, assim, depende do estúdio que tá pegando a parada, tá ligado? Se for um estúdio de porta de quintal, ele vai fazer de qualquer jeito. A dublagem do Samurai X aqui no Brasil, do live action do Samurai X, ela tá muito estranha. Tem duas dublagens. A dublagem que... Da Alex, que é uma bosta. Que é uma bosta. Ela é a dublagem que tá no DVD, eu acho. É a que não tem a voz dos dubladores do anime. Mas, se não me engano, no DVD não. Que veio as duas dublagens. Não, os dubladores do anime tá no DVD. O Netflix só é outro. Só que tem as duas opções no DVD, né? Sei lá, cara. Tem umas delas que são muito zoadas. Que é da... de DVD, porque a da Netflix é a... que não é igual dos animes. Igual aos dubladores do anime. E cara, é estranho, porque... Tem parte que a trilha sonora tá mais alta do que a voz do cara. Sim. Na música do trailer da música do Onoki Rock, parecia que eles estavam cantando numa panela, tá ligado? Isso deu um grande problema pra Fox, porque nos DVDs da Fox, muitos voltaram por causa disso. Sim. Desvantagens da dublagem. A dublagem de Doctor Who tá estranha no Brasil. Eu não achei. Você gostou da dublagem de Doctor Who? Gostei. Amélia? Você gostou de Amélia Point? Eu não cheguei nessa parte ainda, só consegui baixar 3 temporadas. Pois é, a Emilian Point virou Amélia Point. Amélia. Amélia. Amélia é mulher de verdade, né, cara? Tá certo. Amélia, Amélia, tá certo. Até porque depois vai ser M, depois de qualquer jeito. É gostoso de qualquer jeito mesmo, por isso mesmo. Importante é entender, rapaz. Tá gostoso até azul, então tá. Verdade. E nem tá olhando pra cara dela. Não, pra cara eu não tô olhando pro nome. Aí tem a questão também da relação à dublagem, que é uma versão baixa renda da dublagem brasileira, que é a dublagem brasileira de canais abertos, tipo a Globo, a SBT. Tem aquilo que já foi dublado uma vez, que. Aquelas coisas grandes, tipo Vingadores, que passou acho que semana passada. Sim, passou semana passada. É a dublagem que tá no DVD. Também. Ah, cara, isso não é... Crepúsculo não, por exemplo. Crepúsculo não é a dublagem que tá no DVD ou no cinema. Porque Crepúsculo é uma bosta, ninguém tá importando. Não, mas calma aí. A dublagem do cinema foi muito melhor do que a dublagem que passou na Globo. Quem dublava o Eduardo era o Wendell Bezerra. Era o Wendell Bezerra, sim. Mudaram o dublador principal na versão da... Por exemplo, a versão de Two and a Half Men do dublado é... do SBT é a mesma que saiu em DVD, cara. E é boa, eu gosto. Porra, muito boa. Eu só assisto dublado agora. Eu quero ver a dublagem de Carrossel, o filme. Como é que vai ser? Cara, eu vi o trailer do Carrossel, o filme. Mas é nacional aquele filme, não? É nacional. Ah, então porque é dublagem. Cara, vindo do Silvio Santos, você espera qualquer parada, tá ligado? É, isso é verdade. Eu até hoje não sei como ele não colocou o Friends como amigos. É porque veio cláusula no contrato pra não mudar de novo. Ia ter que mudar o logotipo também, ia ter todo um trabalho. Deixava em inglês. Tá bom que ele ia mudar o logotipo. Ele ia meter o narrador. Ia botar uma legendinha amarela. Ele ia botar o narrador, o Lombardi falando por cima. Lombardi morreu. Verdade, cara. Mano, mas na época do Friends ele tava vivo, né, cara? Por que toda legenda é aquela legenda escrota amarela? A gente pode enxergar, porque a legenda do cinema é branca, sem contorno, e tem vezes que aparece uma fundo branco. Não, coloca a legenda branca com contorno. Ah, nem sempre, cara. A maioria das vezes a legenda é branca sem contorno. Não, sim, eu tô falando, poderiam padronizar e colocar em touras brancas com contorno. Mas também o amarelo também chama mais atenção, eu acho que é melhor de ler. Pior de tudo, é amarelo e as letras pequenininhas. É! E aí tem que prestar atenção mesmo na legenda, né? É incrível, parabéns. E nos desenhos antigos, que os caras estão num diálogo super importante, aí tem uma placa, aí tem um narrador falando grosso por cima da voz, cara, pare. Pare. Perigo. Alta voltagem. Colégio, não sei o que lá. Jurassic Park, pô. Mas isso aí é muito mimimi de vocês também, hein? Por quê? Mimimi, cara. Tipo, ah, pô, o cara não pode falar pare? Até quando você... Nossa, mano. Pare. Mas, ó, a gente chegou no ponto aqui, ó, que tá o mesmo lado da moeda. Que é essa questão do cara traduzir alguma coisa lá que tem no anime, né? Aí ocupa metade da tela e a mesma coisa também do narrador do nada aparecer e ler a placa, a outra vantagem. Acho que é a mesma coisa, isso é uma questão, acho que vai já de questão pessoal, né? Não, mas eu concordo, porra. A narração em off de placas é uma coisa da dublagem, que é pra localizar, né? Todas as coisas escritas na tela, tipo placa de pare, a placa de perigo, a placa assim da referência da escola, tal lugar, né, laboratório. É uma coisa. É normal, cara, porque não é todo mundo que sabe, né? Hoje em dia tem. Você pode assistir tanto desenho com. Não, cara, mas sei lá, pô. Hoje em dia tem filmes que eles fazem um trabalho de edição de vídeo que eles trocam tudo pra portuguesa, todas essas placas, né? Mas não é todo. Mas não é todo filme que é assim. Não é todo filme. É, eles fazem isso até mais em desenho do que em filme, que é mais fácil. Na época dos Tokusatsu, né? Os Metal Heroes. Os primeiros Metal Heroes, eles iam se transformar lá. O Gyaban, por exemplo, ele show Jack daí. Ah, é. Transformava, daí parava o vídeo, voltava assim. É, não, eu acho que passou rápido demais. Vamos passar em câmera lenta. Ele vai lá e transforma de novo. É bem esse tipo de coisa. É o mesmo tipo de referência usado em Jojo. Mas a dublagem de Tokusatsu no Brasil foi muito boa na época que tinha. É. Sim. Cadê o Ryukenda? Sim, adorei o Kenda. Que está? Até hoje eu rio disso. Não, mas a dublagem de Flashman, Luke Cage, todos foram legais. Spectre. É o tipo, eles tinham uma dublagem baseada na dublagem daquela época. A dublagem evoluiu muito daquela época pra hoje, né? Sim. Basicamente toda a dublagem daquela época era daquela forma, né? Da mesma forma que foi de Changeman, de Aspion, Flashman. Tudo é Everett Rich. É aquela dublagem que hoje em dia é Everett as dublagens clássicas, né? É aquela dublagem que a gente hoje em dia fala, as dublagens clássicas, que muita gente que hoje em dia fala, eu só vejo coisa legendada batendo no peito, né? Aí vai falar, ah, mas e Star Wars? Não, Star Wars tem que ser com a dublagem clássica, não sei o que, né? Não posso ver de outra forma, não. Tem que ser. É, com a dublagem clássica que passou na manchete, aí, que o nome do R2-D2 era Arthur. Nesse caso aí, cara, tem muito também da questão da memória afetiva da pessoa. Não é porque o cara tá querendo ser babaca, questão de memória afetiva, pô. Tem vários clássicos da Sessão da Tarde, tipo, Curtindo a Vida Doidada. Eu prefiro assim mil vezes dublado, pô. Questão de memória afetiva mesmo. Não, mas Curtindo a Vida Doidada. Dublado é um clássico. É muito boa a dublagem. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo. As vozes são estranhas. A voz do amigo dele, por exemplo, eu achei estranha, mas tipo, tá bem feito. Eu estou me sentindo uma titica, Ferris. Não dá pra sair da cama. Pois é, cara. Chico, quando era moleque, cara, lembra infância, essa coisa e tal. É, cara, marca, né? Ah, ok. Curtindo a Vida Doidado, Goonies, Lagoa Azul, Clube dos Cinco. Se tivesse essas paradas dubladas, ok. Mas assim, se você for pegar um filme hoje, Interstellar, que nem você tava falando. Dublado ou legendado? Eu achei legendado. Eu não assisto. É muito 3 horas de filme. Porra, não tenho paciência pra... Com viagem no tempo no meio, então fudeu, né? É, mas eu já não entendo viagem no tempo nos quadrinhos, que eu leio direto, imagina num filme de 3 horas. Os quadrinhos, pelo menos tem o Batman. Pelo menos alguém sendo porrada em alguém, né? É, pelo menos ele tá dando porrada em alguém. Só ele chorando e tal, com a filha dele. É, ele chora, pô. Assistindo o trailer de Star Wars, ele chora. É, exato. Tem colheita. Ah, todo mundo chorou com o 3 de Star Wars. O Luigi tá chorando até agora, por exemplo. O Luigi tá chorando até agora. Eu não chorei com o 3 de Star Wars, eu falei... Que eu quero ver essa porra logo! Foi só isso. Luiz tá tirando agora. Eu chorei assistindo o Velozes Furiosos. O 7? Ah, isso claro. Todo mundo chorou. Dá uma homenagem lá ao Paul Walker? Claro, puxa. Só choraria dublado, legendado. Eu chorei a homenagem que o Ben Diesel fez ao Paul Walker. Colocou o nome da filha dele de Paulina. Virou a usurpadora a filha dele, foi? É, exato. Exatamente. Então, isso a gente começa a entrar em outro. Aproveita pra entrar em outro caso, né? Buscando esse negócio dublagem de coisas mexicanas. Sim, é verdade. Tem que ser muito boa, né, cara? Porque, porra. É, mas os próprios dubladores falam que é porque realmente é difícil dublar novelas espanholas, porque o espanhol é uma língua mais corrida, assim. É mais difícil de encaixar as falas. E também porque, cara, o material não ajuda. Eu já viajei pra América do Sul aqui e eles falam muito rápido. Não entende nada direito que eles falam. Eles falam absurdamente rápido. É desse jeito mesmo, eu tinha que pedir pra eles falarem mais devagar pra entender. Eu também viajei pra um lugar da América do Sul onde as pessoas falam muito rápido. Eu posso ir lá também, Fortaleza. Conversa, rapaz. Eu não entendi nada, tá ligado? Mano, meu Deus. Não, tu não entendeu. O problema não é eles falarem rápido, é que tu não entende as onomatopeias. Exato. Cada onomatopeia tem um contexto diferente. Conversa, macho. Agora, até o Renato e o Pedro falaram, tentaram criticar a dublagem e tal. Não, eu não vi nada que. Não é que eu tenha tentado criticar nem nada, não, pô. Mas digo assim, por questão pessoal, pô. Eu prefiro mesmo pegar mesmo a voz do ator que tava interpretando, mas é só questão pessoal. Eu não tenho nada contra. A gente chegou no consenso que dublagem depende de quem tá dublando. Pois é. Se for um dublador bom, depende do estúdio. Depende do estúdio. O momento que eu passei a adorar a dublagem brasileira foi no episódio dos Padrinhos Mágicos, que ele fala assim: geometria, geologia, geografia, tudo a mesma coisa, tudo começa com J. A partir desse momento eu amei. O Guilherme Briggs dubla o Presto, o padrinho lá, não esqueci o nome dele. Cosmo. Isso, Cosmo. Presto é o doido da Caverna do Dragão. Viajei aqui. Presto era o mesmo cara. Faz magia que dá errado também, mas enfim. Dá merda. Presto era o cara que fazia, que dublou Curtindo a Vida Doidado. Sim. Sim. É. Era o mesmo que dublador. É filho do Chico Anísio. Sim, Anísio Neto. Ah, é verdade. Ele dublou lá o cachorrinho também, lá no outro cachorro. O Chico Anísio, ele é ator também. É, sim. Cara, formado, hein? Ele era tipo o ator brasileiro, porque ele não. Ele fez vários personagens na vida dele. Tinha mais de 100. E cada personagem tinha uma personalidade diferente, um jeito diferente. Eu gostava muito daquele que não gostava de pobre. O cara que pobre se explode. É. Eu via muito daquele. Aquilo era muito errado, mas era muito engraçado. É, meu amigo, outros tempos. Não, então, depende, né, mano? A dublagem do Luciano Huck, por exemplo, deu briga da Disney. O Pedro Garcia Jr. Saiu da Disney, ele que era o Mr. Disney. Saiu, deu briga porque ele não gostou, né? Não, ele não queria o Luciano Huck. Sim, é verdade. Uma pena, né, cara, que o cara, ele tinha um... Ele fazia o controle de qualidade, né? É, tanto porque Frozen dublado não é tão bom assim, né? Eu gostei da dublagem de Frozen. Eu também gostei. Eu acho que a voz da Elsa, que a dubladora da Elsa, podia ter feito a dubladora da Cassie Cage, porque a voz é aquela voz forte. Eu acho que ficaria até bom. Mas e como é que ficou a música, cara? Que marcou, né? Let It Go. Não, no Brasil ficou Livre Estou, né? Porque eu acho que... Acho que se tivesse o Garcia, acho que as músicas fariam mais... Teriam mais impacto, não sei. Cara, porque eles let it go significa deixa quieto, né? E traduzir pra deixa quieto. Deixa pra lá, pô. É porque em inglês o let it go é muito impactante lá, né? Por exemplo. Cada é diferente lá. Eu canto a música inteira do let it go em português. E quando chega no refrão, eu falo let it go. Faz sentido? Não. Mas. Mas lá fora faz mais. Lá fora faz mais impacto que aqui, por exemplo. A música faz mais impacto. Sim. Mas aí você não pede. Agora você pega, vai alguns anos atrás, não precisa nem ir muito. Pega as músicas do Cocundo de Notre Dame, cara. A versão brasileira não deixa nada a desejar. As músicas do Tarzan, por exemplo. Do Tarzan, isso, do Tarzan, cara. Rei Leão, Aladdin. Rei Leão, exatamente. E olha que Rei Leão, pô, foi o Elton John, cara, que compôs e tal. E a música não deixa nada a desejar, pô, a versão brasileira. É que assim, o Frozen, ao menos do Brasil, as músicas que mais marcaram do Frozen no Brasil não foi nem a Let It Go, né? Foi a do Olaf e aquela lá, aquela que a Ana canta com... Olaf, achei muito chato. Com o Ren, tá ligado? Eu vou perguntar, foi mesmo? Deixaram pra mim, tem razão. Foi mesmo que eu... Você que não assistiu Frozen, Eu só escutei Let It Go por todo lugar que eu vou. No Anime Friends, a música mais que eu mais ouvi no Anime Friends, no último Anime Friends, foi Let It Go. Ah. Só no anime que ela foi cantada 27 vezes. Fica, mano, porra, antes de Let It Go era Haruta Kanata. Não aguento mais escutar Haruta Kanata, mano. Ah, mas eu também não, mas só que sempre cantam. Acho que nem o Asen Goku Full Generation aguenta mais Haruta Kanata. Não, eles aguentam porque eles ganham dinheiro cantando isso. Será que no Brasil a galera vai ficar gritando Haruta Kanata? É tipo pedir pro cara que cantava a abertura de Cavaleiro do Zodíaco, que hoje ele toca metal, toca a Cavaleiro do Zodíaco no show dele. É, não, ele é o vocal do Angra, né? O Edu Falache, né? É, o Edu Falache. É. Aí tá o Angra tocando no Rock in Rio, a galera, Cavaleiros, Cavaleiros. Saiu que já aconteceu uma vez, né? No Rock in Rio. É, já. Mas é porque ele aceitou, cara, de tanto ter enchido o saco dele. Ele começou, passa a levar... Mesmo que fosse, eu ficaria bolado, mas eu cantaria, mas eu ia ficar muito bolado, porque o cara ser reconhecido só por causa disso também não é muito empolgante. É assim, mas ele não é reconhecido só por causa disso. Aquilo foi de sacanagem mesmo. Não, eu acho que ele não é reconhecido porque só por causa disso. Eu acho que o... Porque o Angra é uma banda grande. Pois é, a galera que curte Cavaleiros do Zodíaco, que não conhece o Angra, reconhece ele por causa disso. A gente tem uma parada também que é um caso à parte, a dublagem e legenda no Brasil, que é home video. Eu que coleciono home video, eu sofro muito com algumas cagadas que eles fazem. Sim. Tipo, eu tenho o Laranja Mecânica, né? E tá lá, coleção versão brasileira. E não tem a dublagem brasileira. Não? Não. Eu tenho Laranja Mecânica com dublagem brasileira. Pois é, o meu não tem. Só que você tá falando. As últimas versões de Laranja Mecânica, Exorcista e o Coração Valente não vieram com as dublagens. É, velho, tá zicado, hein? Não, não é que eu tô zicado, é que lançaram assim. É legal que hoje em dia eles têm lançado DVDs 2 em 1, né? 2 filmes em 1. Ah, nossa, eu odeio isso, velho. Não, eu acho até legal porque você vai pagar pelo preço de um DVD só, né? E normalmente é 9 talvez. Eu acho legal porque eu comprei os 3 filmes de Corra Que a Polícia Vem Aí na promoção dessas aí de... Do Camelô. De 3 em 1. Aí tava ali na banquinha, tá? Só que metade desses filmes aí só vem com legenda, no, porque colocar duas dublagens não cabe 2 filmes. Exato. Exatamente. Alguém ainda compra DVD hoje em dia? Eu compro, eu não tenho Blu-ray. Eu compro, cara. Eu também não tenho Blu-ray, eu também compro DVD. Você não tem nenhum PlayStation? PlayStation roda Blu-ray. Tem PlayStation não. Eu tenho PlayStation 2, cara, conta. Só que a parada do dublado da Nidado depende muito do gosto mesmo da pessoa, tá ligado? Eu cheguei nesse conceito hoje. Eu cheguei nesse conceito, que depende do gosto da pessoa e de quem tá dublando. É, cara. E se for a Peach, ela vai equalizar você. Eu, quando eu tava dando aula. Você dava aula de quê, mano? De ciências, cara. Puta, da hora. Aí eu peguei uma turma de pirralhos mesmo. De dubladores. Molequinhos, é, 10 anos, 5º ano, né? Enfim, eu passei um desenho, passei legendado, mas foi mais questão mesmo de incentivar a leitura, porque, enfim, essa juventude de hoje, cara, é meio botou criança de quinta série pra assistir coisa legendada, isso é muito ralado. Botei. Mas em compensação, eu passei pra eles depois um episódio de Fullmetal Alchemist dublado. Você passou um episódio de Fullmetal? Não, era isso, é muito ralado. Primeiro. Não, foi um episódio lá que eles vão lá para o treinamento, lá naquela ilhazinha que fala tudo é um é tudo, porque tem várias questões filosóficas ali que você pode abordar, filosóficas e biológicas. Aí passei aquele episódio. Pra se eu fosse passar anos. Alguma coisa, eu passava a Lenda do Demônio dublado. Dublador de tem muitas questões biológicas. Exatamente, principalmente quando você morre gozando, né? Caralho, velho. Pois é, eu passei pra eles acharem aquele desenho lá, Osmose Jones, que é os glóbulos brancos esse, lá. Esse desenho era muito, esse desenho era legal. Pois é, eu passei lá agendado também. Passei legendado, mas também pra estimular a leitura também dos meninos. Mas não foi nem com questão de preconceito. Aí a galera começou a gritar pra colocar dublado. Oi? A galera não, eles reclamaram, é claro, mas pra se lidar com crianças, você não pode desistir na primeira diversidade. Uma vez a professora inventou de passar o filme pra gente. Assim, tem que ameaçar assim, ó, ou vocês vão ver isso, ou vocês vão ver a galinha pintadinha. Não, eu lembro que uma vez a professora inventou de passar um filme pra gente na sala, ela colocou o DVD pra gente assistir, ele tava legendado e a galera começou a gritar, ó, professora, coloca legendado, não sei o quê, ou coloca dublado, não sei o quê, a dublagem é mais fácil. Era tempos modernos do Charlie Chaplin. Ah, você não fala do que adianta ser. Exato, eu não entendi porque a pessoa tava dublado. Lembrei de negócio, né? Esse negócio de dublagem carioca e dublagem paulista. As dublagens que pegam o sotaque, né? Não só isso, assim. Tipo a do Luciano Huck. Não é só isso, assim. Não sei porque muitos falam que a dublagem carioca é melhor. Eu, sinceramente, não vejo diferença nenhuma. Tirando alguns atores que têm um sotaque mais pesado, mas que normalmente eles colocam no personagem que combina esse sotaque. É porque assim, falam que a dublagem carioca é melhor porque os grandes estúdios de dublagem brasileiros eram no Rio, né? O Herbert Richard. Claro, sim. Mas porque o Rio era a capital de tudo. É verdade. Pô, até a capital do Brasil. Né? A Alamo, por exemplo. A Alamo, ela não tinha estúdio. O estúdio da Alamo era dentro do SBT. Caralho, velho. Quando eles dublavam Chaves e tal, ele era dentro do complexo do SBT, lá na Anchieta. Isso é depois que eles são fora. Chaves foi dublado lá, os desenhos do Hanna-Barbera. Antigamente a galera dublava junto, né? Sim, dublavam junto. Era bem kameng, né? Era bem zoado o bagulho. Hoje em dia ninguém mais se encontra na dublagem. Só o diretor. Só o diretor. Mundo. Mas nem a cara. Coisa que ainda é... Dependendo do que for, no Japão, por exemplo, eles ainda dublam juntos, sabe? Eles dublam juntos ainda? Sim, assim, só que assim, eles mudam a diferença, assim, se precisa de vozerio, o vozerio é gravado à parte, misturar. Mas é pra ter uma melhor interação dos personagens. Sabe? Então você tem eles ali interpretando juntos, pequenas cenas, assim, né? É gravado pedaços, né? Eles têm uma ligação maior, né? Tendo os dois juntos, então os dois têm o mesmo. Pegam o mesmo time, né? Sim. Ok. Aqui no Brasil eles não fazem porque eles têm diretores bons suficientes pra colocar os dois no mesmo time, perguntando cada um às 7 da manhã ou de segunda, outra às 2 da tarde de terça. Certo? E agora a gente tá com sorte que a maioria dos diretores de dublagem já foram dubladores, né? Sim. Né? E se eu não me engano, os próprios diretores, eles que também fazem a tradução. Isso eu não tenho certeza. Todos. Não todos. Tem, né? Normalmente tem alguém que traduz já voltado pra dublagem, né? Tradução já pensando nisso aí. Nem sempre é o diretor, às vezes é o diretor que faz, mas normalmente algum outro profissional desse tipo, que normalmente também é dublador, às vezes, né? Pra ter o time. Às vezes é o próprio dublador que faz o ator principal, que dirige. O Bob Esponja é assim, né? O Andy Bezerra, que dubla o Bob Esponja, ele é o dublador e ele é o diretor de dublagem também. Hoje em dia, né? No começo ele não é. Não, tá sim. Hoje em dia. Aumentou, então. Mas foi o próprio estúdio que pediu pra ele ser o diretor de dublagem, porque ele também era o ator principal. Porque ninguém mais aguentava o Bob Esponja, só ele que aguenta. Foi uma evolução natural. Mas, enfim, o cara já tinha experiência de diretor. O Briggs também, né? O Briggs é o diretor de dublagem do Transformers. Pois é, e tava dublando bem, e aí, sei lá, eu acho que só ia ter pontos positivos nisso, né? Porque o cara ia ter mais controle também da negócio. Agora, também acontece quando o filme dublado ele fica melhor do que legendado. Eu não sei porque eu não assisto filme do mundo. O filme mais idiota do mundo é genial. Dublado. Não só ele, né? Aquele dublado é uma coisa completamente diferente dele legendado. Sim. São dois filmes completamente diferentes. O filme mais idiota do mundo. O filme mais idiota do mundo. O filme é esse? É. O filme é o filme mais idiota do mundo. Puta, mano. A dublagem do brasileiro é muito engraçada. Ele chega num terreno. Que não tem nada. É Ceará, é casa de vovó, benção. É que são dois filmes completamente diferentes. É, sim. Dublado e legendado. Porque, basicamente, quando eles dublaram, eles rasgaram o roteiro e fizeram o que deu na telha. Mas isso é um caso muito à parte. Não sei como passou. Até hoje eu não sei como passou. Antigamente passava era tudo. Antigamente tudo passava. Tem um monte de nave explodindo. Tem o nome de nave explodindo deles. É carnaval! Tananana. Porra, velho. Tem a frase. A célebre frase de Stallone Cobra que é: Você é um cocô. Você é um cocô. Eu vou matar você. E também aquela dublagem lá também que eu acho meio zoada, daquele minuzinho. Fala, acorda, campeão. Ah, nossa, como é que não para com isso, cara? Quando eu me esqueci dessa desgraça. É engraçado, velho. Eu consegui tirar essa desgraça desse site, alguém vem e me coloca o campeão, novamente. O campeão. Acorda, campeão. Mano, a gente gravou uns 3 casts só falando isso. O campeão. Acorda, campeão. Não morra, campeão. É discreto, cara. Campeão. Vamos pra casa, campeão. Aquele moleque que... Senhor Riley, me ajude. Acorda ele, acorda ele. No original que... ele não fala nada, só fica chorando, né? É. Sério? Não, e o pior que não é uma criança fazendo, cara. É um adulto. É, pô, é muito escroto. Campeão. Campeão, acorda, campeão. A melhor dublagem é, velho, cara. É verdade. E pegando o gancho ainda, pô, é muito bom aquele filme lá, o Kung Fu. Nossa, aquilo é genial. Pô, mano. Ah, aquele filme é bom demais. Cara, o cara faz a... E a intenção do cara é zoar mesmo, né? Tanto na dublagem e na montagem do filme lá. Ah, mas o filme original é assim, cara. Pois é. Justamente o que eu falei. Aí ele falou, não tem coisa nada a ver com o escolhido. Eu não entendi o que ele falou, não, mas essa é a ideia. Porque eu falei enigmas. Quando você entende, você vai falar, ah, isso que ele tava querendo dizer. Aí tem hora que aquela língua dele. Ele zoa com essa coisa de dublagem mesmo, né? Tanto, sim, como sim. A gente já falou do eles fazem espanhol, tipo, né? Uma caricatura. Da dublagem, né? E da edição. Também. Mas no chinês também é difícil de ser dublado, né? Sobra pedaços que a pessoa terminou a frase, só que o personagem continua falando sem nada. Sim. Pois é, pô. Ele zoa muito isso aí, ele faz com cachorro, pô. O cachorro farra... O movimento de light, o som sai depois. Transigimos que a dublagem brasileira é legal. Sim, óbvio. A gente devia aproveitar também e falar também que tem certos atores que já... aqueles que já tem uma voz já marcada, certo? Tipo Arnold Schwarzenegger com Garcia Júnior, com Guilherme Briggs, com Superman também. Eu acho isso bacana também. Sim. Na verdade, temos o Batman velho. Tá com o... aquela voz agora. É muito foda. Se aposentou, né? É, sim. Que aí tem aquele cara do... aquele Wolverine lá do desenho dos anos 90, que aquele cara lá tem uma voz muito marcante também. Que é usada até hoje, essa voz do Wolverine. É usada, né? Sabe não. Nos filmes do Wolverine, ele ainda usa essa voz dele. Sim. Bacana. O Wendell Bezerra com o Goku. Tem certos personagens, cara, que não tem como ter outra voz, né, cara? É interessante isso. Só eu lembro do Dragon Ball inteiro, que foi uma revolta geral da nação quando saiu o Dragon Ball Kai, né? Ah, nem me lembro essa porra. Ah, mas existe o Dragon Ball Batalha dos Deuses em DVD, que é totalmente... que a dublagem não é do anime. Não é do anime, é da versão DVD? Saiu uma versão que não é do anime? Sim, que é em DVD, certo, Batalha dos Deuses, sim, a versão ainda de Blu-ray. Bem que, ainda bem que a que tá no Netflix é a dublagem do sim, anime. A versão... que eu vi a no versão, também. Ah, então, a versão Blu-ray DVD, que é da Paramount, não é com os atores, não. Eu acho que eles mudam isso aí, pô, eu acho que eles mudam isso aí por conta de, eu acho que de direito, porque eles têm que pagar algo a mais. Não, acho, não é porque sei. O Wendell Bezerra queria fazer no estúdio dele, né? A do Brasil. Aí deu um problema lá e não... Aí falou, ah, não vai fazer. Esse do Brasil, na verdade, esse estúdio é, na verdade, dos Baroli, né? Não? Do Brasil aí. Sim, não, tem... A da... do Brasil, não. Acho que não, acho. Ah, mas e por área... falar nisso, cara, tem que lembrar, velho, de uma dublagem que ficou muito foda, pô. A do CDZ Lost Canvas, cara. Porra, ficou muito foda, velho. Sim, eu assisti dublado Lost Canvas. Eu também. Só, só pegaram atores mesmo de gabarito lá pra dublar os Cavaleiros de Ouro. Que dubla lá o... Até porque Lost Canvas é a única coisa boa de Cavaleiros. Exato. E quem fez o protagonista, o tema de Pegas, é um dublador muito bom, né? Que foi o Charles Emanuel. Aquele cara que dubla o Albafica de Peixes, que é o mesmo dublador do Capitão Planeta. Agora eu me esqueci o nome dele. É Ricardo, não sei o quê. Que dubla o Tom Cruise. Ficou muito bom. Albafica, que é o único Cavaleiro de Peixes macho, né? É o único Cavaleiro de Peixes que prestou, né? Ah, não, eu só tenho que dizer que também a dublagem brasileira ela sofre com um problema que é muito ruim, que a distribuição brasileira é muito ruim. Vidas ao Vento, por exemplo, o novo filme do Miyazaki, ele foi inteiro dublado, mas a Diamond só divulgou ele legendado no cinema, ele só passou em cópia legendada, no DVD ele só tá com a versão legendada, e ele foi dublado apenas pro Telecine. Estranho, né, velho? O que não faz sentido, tá ligado? E a dublagem, pelo que me falaram, eu não vi dublado, mas pelo quem assistiu me falou, ficou muito boa a dublagem do Vidas ao Vento no Brasil. Ah, eu vi algumas partes do Vidas ao Vento dublado e o protagonista tem uma voz melhor que o original. Então, a gente assistiu japonês na época, né? Sim. E, cara, assim, o filme é lindo, né? Mas a dublagem, né, e ajuda bastante, né? Ah, nesse caso, assim, eu acho já acho mais relativo essa questão, assim. A animação eu gosto de ver dublado, animação. Eu também. Porque, não sei se vocês já assistiram o documentário lá sobre o estúdio Ghibli, de Empire of Madness and Dreams, que mostra muito o cotidiano do estúdio Ghibli, justamente na produção desse último filme, né, do Vidas ao Vento. E o Miyazaki lá, ele teve o maior cuidado lá para poder escolher o dublador que ele queria lá para o protagonista desse filme e tal. Você entende mais o questão lá, artística lá que o Miyazaki faz, que ele tem cuidado com os filmes dele. Eu achei interessante isso aí. Sim. Por isso que eu não vai ver, isso me influenciou. Pra gostar assim da dublagem do protagonista, que vocês não gostaram. Sim, que a dublagem brasileira acho que é muito mal reconhecida também. Sim, sim. O Brasil, eu acho que. Um pouco é mimimi. Um pouco, sim. Na verdade. Só pouco? Acho que bastante, cara. Pelo menos 70%. Tem muitas coisas boas dubladas. Muita gente xinga a dublagem de Guerra dos Tronos. A dublagem de Guerra dos Tronos é legalzinha. Sim, é legal, cara. É legal. Apesar de eu não conseguir ver dublado, mas eu vi muita coisa. Eu não consigo ver nem legendado. Então, eu vi pouca coisa. Apesar de eu não gostar de Guerra dos Tronos, eu não gosto, eu não assisto, então eu não posso dizer nada. Agora, por exemplo, a dublagem de Breaking Bad. Eu não me atrevia. A dublagem de Química do Mal, por exemplo, não foi tão legal assim, né? É. O Química do Mal, eu recomendo dublado. Quebrando um pouco aqui, a dublagem de The Last of Us, cara, é excelente, velho. Sensacional. Eu assisti dublado. eu não joguei o jogo, aí eu botei no YouTube só para ver as cinemáticas, só como se eu estivesse assistindo um filme, cara. Porra, bicho. Fica tranquilo que vai sair, cara. Fica tranquilo que vai sair. É fantástico o The Last of Us. Se fizerem o filme, vai estragar. Não vai ser o filme. Não vai estragar, não, cara, porque. Eu acho que vai, cara. Não vai, porque é o mesmo diretor e roteirista do jogo, então. E pessoal, por favor, parem de pedir a Anne Page como protagonista do Last of Us. Não tem como ela ser. Ela tem 30 anos, galera. Ela tem 30 anos, não. Cara de 18 de até feitinha. Hoje. Pois é. Ela tem 30 anos. E não tem como, e porque O moleque lá de Game of Thrones, ele tem 27 anos, é mais velho que o cara lá que tá no montanha, pô. Ah, falam que pode ser a Arya. É, a criança mais feia do mundo. Pode ser a LP. Ela aparece o Chuck. Ela é estranha. Ela vai ter em Doctor Who, eu fiquei abismado. Seu Zyder, fechou? O LegCast acabou. Acabou mesmo? É, acabou mesmo, é oficial. Mano, coloca a música triste. Porque a gente fez uma fusão com o Coletivo Cult e o Onsekai. Logo mais estaremos aí com novo podcast, novo tudo, novo site, novo tudo. Já tem... Novos já temos, poderes. É, a gente cresceu. Que ai, agora... Peraí. Vocês juntaram três sites e um só, vocês são tipo um meca? Não, faz isso. Mano, me promete que não vou sair com Megazord. Vocês viraram um Megazord. Quase isso, na verdade, a gente virou um monstro gigante. Que é o novo site... Já tá no ar, assim, na versão em breve, né, o Putzilla, putzilla.net.br. Aguardem logo, nós ainda estamos arrumando as coisas, decidindo coisa ou outra, alguns já estão fazendo matéria, já estão escrevendo matéria pra já sair com tudo em cima, né? Uhum. E estamos conferindo as coisas do podcast, fazendo vinheta, criando coisa, né? Então, calma, hein? Logo estará online, mas o LegCast ainda está online, enquanto isso, dá pra acessar tudo lá, baixar qualquer episódio. Aí se eu baixo quando... ele, Raida Lag. Nossa. Não. Se você baixar, não, mas se você escutar ele enquanto estiver jogando alguma coisa, vai. O Likecast ainda tá no ar, o coletivo tá no ar também. Todos então, podem entrar nos dois, baixar o que você quiser de podcast, ver matéria. Que quando o Putzilla estiver realmente no ar, a gente vai também trazer tudo pro conteúdo antigo pro Putzilla aí, sabe? Vai realmente uma fusão onde nada se perde, tudo apenas cresce. Vocês vão virar uma união europeia, né, cara? Putzilla. É. Ficou muito legal, cara. Parabéns, Nato. O número é hora, hein, Putzilla. Putzilla. Por que eu não pensei nisso antes, cara? É verdade, eu sofri pra caralho com o nome. Obrigado a pessoa que tem o domínio era51.com.br, é um site de facas. Você me fudeu. Você sabe que pode colocar .com só, mas daí deve ter algum site americano. É, pode ser americano, só que o cara também não usa. .net.br, como esse aí que a gente tá usando. É tipo o Caco Ramone, que eu fui colocando no Twitter e também já tinha algum bonito usando. Aí me fuderam, eu tive que criar Vortex Nerd. Não, mas ficou legal, cara, Vortex Nerd. É foda. Não adianta puxar o saco porque você é novo, cara. E você, tem alguma coisa pra fazer, seu Renato? Cara, eu tenho um blog que a gente mistura um pouco de conteúdo meio que filosófico com assuntos de biologia, tenta relacionar isso com biologia e tal, e mistura também com um pouco de cultura, né? Cultura, a gente fala de filmes, games, livros, isso, cultura nerd em geral. E também a gente tem um podcast que sai assim de vez em nunca, mas... O importante é que ele sai, né? Que é o Adam Cash, mas vai mudar de nome, vai virar o Cine Office. E o nome do blog, que eu me esqueci de dizer, que é o Mundo de Adam. E fico feliz de ter contribuído aqui. Espero ter contribuído. E peço desculpas porque minha apresentação foi uma bosta. E, Zyder, você... Sim? Você... A gente rala pra caralho editando podcast. Esse maluco... Não, eu! Por isso eu falei, eu também sou incluindo você, camarada. Calma. Ah, tá. Então tá. Desculpa, editor. Nós três nos fodemos muito editando o podcast. Esse cara, ele grava no celular. Imagina, né? O trampo que deve ser, velho. Depende, esse celular que tem um microfone bom. Já teve pessoas que gravaram no celular que foi melhor do que ele gravando no notebook. Não, mas uma coisa é você gravar uma faixa só no celular. Imagina todas. Eu sou o estagiário aqui, né? Se vocês gostaram da minha atuação aqui hoje. Vote pra ele ficar. Ligue para o 0800. Vote. Você decide. Se não, paciência, né? E sigam o Dudecast, por favor, dos parceiros meus, toda segunda-feira. Então, galera, é isso aí. Também acessem o vortexnerd.com.br. Lá você encontra o nosso Vortex Nerd e o OTC Cast, certo? Então é isso aí. Tchau, até semana que vem. Você veja uma porta ali. Posso dizer uma coisa louca? Quer casar comigo? Posso dizer uma coisa mais louca ainda? Isso é tudo, pessoal.